Você está no maior e melhor show de saudade do Pará. Pop Saudade 3D. Bora que show, um pouquinho, bora. Será que tem alguém no Paixandu hoje aqui na Guarda da Prefeita? Quem é do Paixandu aí? Sobe, Denise, sobe na estrutura. Sobe, Denise, sobe na estrutura. Sobe, sobe. Quem é do Paixandu aí? Quem é do Paixandu, joga o bracinho pra cima. Calma, Denise, tá bom aí, tá bom aí. Tá bom aí. Quem é do Paixandu aí? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Animada a torcida do Paixandu, hein? Mas eu tô achando que a maior torcida do Guamá é a torcida do Clube do Remo. Quem é do Clube do Remo aí? Só quem é do Remo joga um bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, Remo! Bora começar, bora começar, bora começar! Ah! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Olha o Cleides, o mototáxi aqui com a gente, é do Monte Cristo, tá na fuga, tá gravando ao vivo, olha. Libera que eu tô afim, libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. E aí? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Segura! Mas assim, aplica. O que é que você quer ser? Começar pelos abraços aí. Começar primeiro meus chapéus aqui. Até com a gente também, hein? É o grande amigo Francisco, ele e a Diana Estrela. Hoje fazendo uma visita aqui do Pop Saudade. DJ Sandro Guilherme. Rose Saudade. Rose Saudade também tá com a gente. Sandro Guilherme, ele e o seu grande amor. É Cris, né? Alô, Cris! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Papi, papi, papi, papi, saudade. Vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Olha aí, Paulinho Boy, descendo, o nosso parceiro humano lá do Belo Visual, patrocinador oficial aqui do David. Girando, bora, mano! Descendo, bora, garoto! Girando, girando, descendo, descendo. Segura a prefeita! Girando, bora, Guamá! Punk Marques vem! Bora, Paulinho! Olha, Denise Pop! Olha, Naná! Bora, mano! Passando banana, é dos caçadores de dote. Aqui no Pop Saudade também, bora banana. Alô, Kiko, chega junto. Olha a Leca, Leca fanática. Alô, Leca. Põe a mão na cabecinha, vai. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. carimbó. Desce na praia, carimbó. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo, descendo. Pop, pop, pop, saudade. Olha a nossa comissão de frente também tá com a gente. Obrigado, André e Iviete. Nosso parceiro Rui. Forte abraço aqui do Paulinho Boy. A gente tem o carinho do dono especial também. Tá com a gente a Sol das Morenas. Bora, Sol! Ao lado aí do Mário Fugitivo. E também a Roberta Borda. Alô, Chico, hein? Tá aqui no palco, vai. Esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Pop saudade, pop saudade. Pop, pop. 3D. Que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. A menina só queria jerecar. Bruninho Digital. Bruninho Digital e seu amor de Ana dos Primos 3D. Olha o rei da empada. Tá aqui com a gente, só vem a sua esposa, Zezé. E o amigo Reinaldo, curtindo o Pop Saudade, obrigado. Vamos só esquentando, vai! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Vamos, saudade! Traz o nome da equipe pra gente aí, Roger. Pra gente divulgar. Vamos lá, vamos lá! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Só pra esquentar! Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou. Olha, Concha, tá com a gente, obrigado, Micaela! Vem, Micaela! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Édio, pra cá, do Jornal Liberal. Sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Bora, Édio! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Micaela Pop, do Pop Saudade 3D. Desce, desce. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Estrela e Francisco, o casal Estrela da Saudade 3D. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Girirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Ricardo Moto Dax, chegou a gente também. A gente tem o carinho todo dia, já vamos lá. Preto e Carmo, nosso casal Preto e Carmo, nosso casal 96. Com muito valor e curtiu o Pop Saudades. A Natasha e as suas amigas, galera. São dois passinhos. Natasha, é os nomes das amigas aí pra gente divulgar, beleza? Você vai gostar. Aquecimento do Covarde, porque agora eu chego valendo. Ah, essa não, Covarde. E se você assim fizer, eu faço o que não vou mais ficar tão longe. Pop Saudade. Pouco a pouco. Alô, Gomar! Me tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste. Bora, Conce. Por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. Tô gravando ao vivo, vamos lá. E que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira. Alô, Kiko! Só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Tiazinha do Pop Saudade 3D. Eu faço o que você quiser. Aqui do Belagírio, o lado tradicional dela, ela e suas amigas. Só aqui do Pop Saudade, obrigado, olha. Com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco a pouco com esse. Segura, Gomá! Que você continua triste. Por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira. Olha o Dírio, o Bruninho e não leve a vida. Também o Beto Saudade. Parabéns, tá aqui com a gente. Um forte abraço, obrigado. Você tem certeza? Pare logo enquanto é tempo. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. O empresário do Pop Saudade 3D. Tá na área, tá na área. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco. Para o próximo sábado vamos estar no Palácio junto com o Rubi Saudade. Detalhe 0800 da Saudade. E quem paga ingresso a noite toda? Domingo, Bar no Dino, na Terra Firme. É segunda-feira, Metrópole, City Hall. Bigodinho chora, né? O taxista chegando junto. Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não. Um abraço no meu Deco Agorete. Não diga. Avisando que o próximo dia 21 de abril. Véspera do feriado. Deus fez. Aliás, o feriado. Que é o Pop Saudade no Palácio dos Juárez, hein? Isso é bacana essa festa aí. Um abraço, vamos lá. Bora! Me diga o que aconteceu. Olha aí, Paulinho Boy. O nosso amigo DJ Sandro. Lá do Fusquinha da Saudade. Hoje aqui no Pop, obrigado, viu? Alô, Sandro! Um abraço aqui do David, filho, obrigado. Como é que é? Segura Guamar, Guarda da Prefeita e o Pop Saudade chega juntinho a tocar muita saudade. Bora, Paulinho Boy, bora, garoto! Não, não me diga jamais. de voltar atrás. Ricardo Mototax, Eglise, o casal top do Pop Saudade 3D. Mário Fugitivo, agora faz o S no Pop Saudade 3D. Ele é Roberta Pop, olha. Eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Roberta Pop. Quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Pop, pop. Me diga, saudade. O que é que você quer que dê? Oh, baby, parará, preciso talvez lhe dizer o quanto eu lhe quero. Já acharam o celular da Denise? Cadê a recompensa aqui, né, Denise? Olha o Toninho, o DJ Nino, Doze Saudade, o Bacu, os parceiros da saudade estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço, covarde, um abraço, Paulo de Boy. Vamos lá. Minha amiga Ellen do Transforce Alternativo. Alô, Ellen! Naná, DJ Elton! Um desde outro com a gente, obrigado também. Bora, Natasha. Segurando. Fala, Daniel, Luciana. É da família Mesquita aqui do Pop Saudade. Sejam bem-vindos. Sinta sua vontade. Assino Saudade, a Cris Branca. Saudade da prefeita. Preto e Carmen. Vem que essa noite é pra nós. Alô, Preto! Alô, Carmen! Na magia do amor, vem, deixa o fogo chegar. Bora, Galdino! Todo esse calor, deixa a paixão. Olha, um abraço aí para o Beto Saudade e a Carol. Ele e hoje só no beijo. E vieram comemorar aqui com o Pop Saudade. Nossa, muito obrigado, valeu. Agora, deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Olha o Breno, Primo Barbário. Só aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade. São amigos particulares do DJ Valdir. Sejam bem-vindos aqui no Pop. Vem, sem ter medo do fim. Esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, Pop Saudade. Não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Sensação. Olha o DJ Rafael. Sem do Monte Carlos. Aqui com a gente, obrigado, Maninho. Ele, o Diogo e também o Giba. Obrigado. Deixa a emoção esconder da razão. Vem, Pop Saudade. Sem ter pressa de ir embora. Yeah! Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. O covarde da saudade. Sem se importar. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy, amiga Jorge Mercenária, também a Thalita, hoje aqui no Pop Saudade, aqui na Prefeita, obrigado. Bora, covarde! Vai pra cima, garoto! Tá de nós, sem saber, sem se importar. A super máquina do tempo! A super máquina do tempo! Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Olha meu pop! Bonita, bacana, né? Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. De Daniel e Luciana para o amigo Marcinho. Marcinho que hoje está no berço. Parabéns, Marcinho, felicidades, tudo de bom para você. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Ellen do Transporte Alternativo. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai. Estou curtindo de Pop! Saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura. Yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Preta que xixi, cadê ele? Um abraço no meu parceiro Elvis. Aí da Runa Diesel. Aqui com a gente, bora Elvis. Grandalhão Elvis. Isso é sangue bom, galera. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude desistir de te perder. Sabendo que você não vem, eu te espero. Rei do Açaí tá na área. Bora, Bragança. Preciso. Ele tá falando no Pop Saudade. E pra. Ó, Bragança! Ele, o Bruninho! Olha o Banana! É dos Caçadores de Idosos. Nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Super máquina do tempo. Não esqueço de você, nem você. Olha a menina doce por ali, Lene Chocolate, bora ali. Sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, Pop Saudade. Viaja o cara nessa música, né? Comissão de frente, a gente dá valor. Olha o Márcio Cacheteiro. Vai devagar, Márcio, vai devagar. Vai. Não Eu não posso lembrar que te amei. Márcio, o taxista 3D. Eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Olha o parceiro Charlie, é irmão do Márcio Chulubida, tá com a gente. Equipe Chulubida, a gente já falou. Talvez nos vejamos. Os máximos da saudade, Marcel e Amélia, sempre a vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Olha a rua! É ruim, não é Madonna. Saber onde chegar, quem sabe na volta. Eu beijei uma garrafa. Primeiro. O Bigodinho mandou logo 2 litros. Esse é o moleque doido. Alô, Bigode! Alô, Boninho! Teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. Gente, o martelo tá batido. Maio, final de maio, o novo Bob Saudade tá chegando aí. Vamos lá. Amar-te. Para mim é a vida, enfim, ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Ei, saudade, como é que é? Peço. O amigo Ricardo Mototaxi, ele é Gleice, hoje aqui no Pop Saudade, se me deixa, prefeita Guamá, pra recordar, meu irmão, antes de morrer, bora, Lilian, era. Meu parceiro Roberto Love, bora, garoto. Para mim é o mundo. Bora recordar na moral. Um amor. Roberta Pop. Mundo. Alô, Roberta. Ninguém jamais te dará. Bop Saudade, Bop Saudade. 3D. Vem neste amanhecer e faz renascer. Então, Gerson, do Pop Saudade 3D. Deixa eu puxar um pouquinho pra ver se sai um vale bem gordo hoje. Olá, Gerson! Vem, traz de novo. Chegou meu mototáxi. Das manhãs de sol. O Mototáxi 3D da Saudade. Sons, soma uma vez. Saudade. Eita, saudade, pai d'égua. O amigo Ligeirinho, Cabo 10 também. Hoje aqui no Pop, obrigado. Ouça esta canção. Bora recordar, Guamá. Peço amor pra não chorar. Alô, Bruninho Digital. Rei da Diana. Bora, Bragança. O rei do açaí da Terra Firme. Bora, Bragança. Eu vou ficar. Bora, Paulinho. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Eita, que a concha viaja. É da caixa, né? Eu queria ter. Acho que tava dodó e tá de volta agora. Vive em volta. Bora, caixa! Você me chama de bandido. Bandido eu? São coisas. Jamais. Que vou resistir. Prefiro o seu corvado. Bob Saudade. Que bandido. Bandido. Aqui no Pop Saudade, obrigado. Eu guardo o segredo do amor. em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Olha o hino dela! Era o show, adoro. As meninas sem coração do Pop! As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Alô, mulher! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes eu me pergunto, cara. Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Essa não. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? É quando tu tá com o outro, Denise. Ou se quando está comigo é nele que está pensando. E aí? Afinal, quem... Queria registrar mais uma vez aqui, meu grande amigo, sabe, Maninho Elvis da Roma Dizio, que tá por ali com a gente, ele e toda a rapaziada. Sempre presente com a gente aqui no Pop. Cadê o Ligeirinho, o Sargento Tarso, toda essa comitiva legal, boa e amiga, tá aqui com a gente, obrigado, viu? Um abraço, Valtinho. Bora, Paulinho, como é que é? Só sabe fazer falsidade. Égua da mulher, meu irmão. Você não ama ninguém. Égua da mulher. Esta é a pura verdade. Você é bandida, viu? Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Bigodinho, Albani tá ali, ó. Só de boa. Também um Bragança, um abraço pra você com muito carinho. Bora, Roberta. Bora, minha filha. Comitiva do Curió. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? Paulinho, tem mais um canalha que chegou agora. O Márcio Taxista e o Júnior Mototáxi. Olha essa dupla danada. Como é que é? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. Esta é a... Chegou mais um. Alô, Botoja! Olha o Botoja lá. Coração é bandido, só sabe fazer. É o hino das meninas sem coração. Olha. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Saudade. Sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados. Abraçar com muito carinho também a Adriane. Filhota aí da Adriana, tia Gina, tá aqui com a gente. Adriane, um abraço a você. Aqui do Covarde, Paulinho Mãe. Vamos lá, vamos lá. Rui Cafajés. O André da Comissão de Frente à IVS, a gente dá valor. Vamos lá! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Ei, Paulinho Boy! O amigo mais do taxista! O motor particular aqui do Pop Saudade já tá no circuito, bora Márcio! Bora Marlon! Bora Marlon! Quando tu partiste, saudade na prefeita! Sem dizer adeus! Bora covarde! Sem deixar recados, meu amor! Eu quero que volte! O quê? Para estar aqui! Já não sou o mesmo, venha por favor, eu quero que voltes para estar aqui, já te perdoei, assim não posso viver. Só lembrando que sábado, Bob Saudade, Rubi Saudade, primeiro 0800 da Saudade no Palácio dos Vales. Aí você pergunta com o Vasco, como é que funciona? Ninguém vai pagar ingresso a noite toda pra curtir o Pop Saudade e o Rubi Saudade no Palácio. Além do pote da cerveja, R$12, a festa toda. Vamos lá então! Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar... Alô, Naná! Naná, parceiro DJ Elton, lá no Búfalo das Recordações. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado, saudade, meu amor. Quando tu vou fazer uma pergunta, amigo, que eu nunca fiz pra ninguém. 14 de julho no Sete Gato. Quantos pares de unha tem? 14 do Sete Gato. Quantos pares de unha tem? Betinho, Diego, do meu parceiro Cássio, o Betinho aí do Super Soul Light. Olha aqui com a gente, obrigado. Quebra esse gelo aristocrata. Venha me amar. Pop Saudade. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Chocolate. Celadinho do Céu, me seja testemunha, porque 14 dúzias de gato tem 1.500 pares de ouro. Leni Chocolate. Só um pouquinho. Brevemente, Bob de volta aqui, agora na prefeita. Aí a promoção vai ser do Canela com Serginho. É, agora, vamos lá. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Cadê ele? Cadê ele? Alô, John! Você faz parte do nosso grupo lá, família Pop, né? Marcelo John, aqui com a gente hoje, recordando ao solo Pop Saudade. Alô, Amarelo! amarelo, lá dos Varejeiros da Saudade. Tá na área. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau. Aí, covarde, solta a saudade, Paulinho Boy. Micaela viaja. Alô, Micaela. Você é minha luz, minha estrela. Roberta, olha o Mário Fugitivo. Tudo está dentro de você. Porque já tenho uma. A verdade, a Concha Estrela. Ela é a Caixa Estrela, obrigado. Olha aí. Você me dá carinho. E o quê? Me dá coragem pra vencer. A Concha e a Caixa são o quê? Estrela. Felicidade é um instante de prazer. Estrela, vamos lá, família! Estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela. Nossa amiga Natasha tá com a gente também. Um abraço aqui do Paulinho Boy. E Natasha, traz o nome das amigas pra gente divulgar aqui do Pop Saudades. Vamos lá. Estrela, chega junto! Natália tá com a gente, Natália. Você também é minha luz. É a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha... Fala, Júlio, bota o táxi! Amor, stop! Você é minha luz, minha estrela. Bora, bigodinho! Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho. Não posso esquecer também do nosso lancheiro, Bruninho Digital. Ele é a Diana. Querido amor, tô de volta. Tô falando de casal, olha. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. E é! Estrela, estrela, e é! Meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade. Rafael, o Diogo e também o Zimba. Vamos lá. Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até. Bora, Canela! A Ellen do Pai Xandu! Time bom! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Bora, Rui! Puxa uma bola dançar, duvido! Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei. Clay Taxista, ele está aqui na Super Máquina do Tempo. Alô, Clay! É parceirão, rapaz, falou, se junta ele, o Márcio. Se ele fez você Elvis, Marcelo Elvis, é da Romadismo. Bora, grandão! Já chega bom. Você vai ver. Agenda, sábado no Palácio dos Vales, junto com o Rubinho Saudade, domingo Padre Dino na Terra Firme, segunda-feira Metrópole, City Hall, segunda-feira, vamos lá, vamos invadir. Olha o Eliseu, Eliseu chegando junto. Olha o Eliseu. O Breno Barbara. Olha, Eliseu. E o Covardes. Vai, Covarde. Machuca meu coração. DJ Paulinho Boy. O Covarde da Saudade. Mas eu te juro que eu não roubava essa. Saudade. Meu grande amor, nosso primeiro encontro. A Denise lembra quando ela perdeu. Naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém. Fala, Toninho, Toninho, Rô Solvete. Toda comestiva curtindo com a gente, obrigado. Sou amado também. Opa, é. Só um coqueiro a balançar com a brisa do mar. Super Máquina do Tempo. Olha, já temos a primeira parte com o DJ Valdir. Estamos gravando a segunda parte com o Paulinho Boy. Cara, corre logo, pega o teu CD. Que só tem 10 unidades. Ah, não, só tem 8. Já veio um cara que levou 2, cara. Corre logo aqui. Agora só tem 7. CD ao vivo no Pop Saudade. Com a brisa do mar, tudo a olhar, guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz. Saudade. Falei pra sair, já acabou os 10 CD, deixa eu gravar mais, tá bom? Aqui é jogo rápido, malandro é o gato, cara. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada desapareceu, deixando saudades. E aí? Nos olhos meus. E o amor? O amor já era. Felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? Estou num mundo vazio. Para Adriana, tia Gínia, um abraço especial para todo o grupo. Amor e loucura. Suas mentes no frio. Forte abraço. Mergulhado na solidão e na dor. É amor e loucura juntos. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar. O Marco Taxista e também o Pablo Lamargem da música. E também o Max da Brahma. Lini Chocolate, a menina doce, olha. Levante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Já que não me olhas, só me resta lamentar por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria. E aí? Josiel! Tendo comitiva aqui com a gente hoje. Obrigado, viu? Deixando saudades nos olhos meus. O amor já era. Felicidade voou. O egoísmo. Por enquanto aí, espera. Lei de toda comitiva. Alô, Carla! Como é que é? O amor. Paulinho, manda mais uma, mais uma. Eita, nós! Bigodinho da saudade tá na área hoje, viu, Paulinho? É. Alô, Paulinho! Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Alô, cara fina. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Cara fina, empresário agora. Ele é seu grande amor. Eu já não posso mais viver assim. Bora, Rui! Tudo é sem sentido, tudo é tão ruim. Vem, meu amor, e deixa te falar. Nossa amiga Sol aí das Morenas, seja junto com a gente também. Alô, Sol! Eu já não posso viver em paz. Se a tua também a Shirley! Alô, Shirley! Vamos lá! Eu quero te pegar e ficar tão louca. Abraçar teu corpo e beijar tua boca. Oi! Meu amor. Meu amor. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Bora, meu pop. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer por quê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Aí, garçom, traz cerveja. Aí, pro Marcelo Banana. Não posso mais. Aí, dos Caçadores de Dote aqui do Pop Saudade. Tudo assim. Ele, o seu grande amor. Vamos curtir a saudade, Trigim. Vamos lá. Vem, meu amor, e deixa te falar dessa louca paixão. Eu já não posso mais viver em paz. Já já uma sequência do tal de Arrocha. Pra quem tá pedindo, olha. Eu quero te pegar e ficar tão louca. Abraçar teu corpo e beijar tua boca. Meu amor. Saudade. Chegou o patrão Eliseu. Alô, Eliseu. Olha o Breno, também o Barbário, tô desistindo, curtindo, vamos lá. Equipe Chulo Vida, aí Daná. Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Daquele jeito, olha, do jeito que você fazia. É. A as coisas que você dizia e tudo que o meu coração sentia. Tem mulher que faz gostoso, o cara não esquece, olha. O gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Adriana Tiazinha, também a Paula, cabeleireira, tá aqui com a gente aí, Paula. Um abraço no Paulinho Boy. Vamos lá. Para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Já sabe, com muito carinho também, a rapaziada aí do Cineral Digital, sejam bem-vindos aqui no Pop Saudades. Aqui, com certeza, a gente abraça com muito carinho o parceiro Marcinho Saudades, a Cris Branca, o parceiro Daniel e a Luciana Mesquita. Sejam bem-vindos aqui no Pop, Volta sempre, a casa é nossa. Vamos lá. Marcinho que é velho agora aqui no Pop Saudades, isso mesmo. Alô, Marcinho! Para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Oh, baby. Da saudade. Aí, covarde! Solta a saudade, Paulinho Boy! Bora, Cássio! Alô, bom dia! A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz uma Bavária do Vino. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Jair, Breno, também o Barbário, estou com a gente, obrigado. Também todo o comitivo aí da equipe Estilo Vida, hoje, recordando aqui do Pop Saudades. Um abraço, Paulinho Boy. Vamos lá, vamos lá. Ricardo Moto Táxi, ele, o seu grande amor. Fala, Grace. E aí? E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Covarde DJ Paulinho Boy. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz uma cerveja! Traz aí. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está. Chuva, eu vou ver. Muito medo de chorar. Saudade. Sabe, cara, aquela mulher que tá na mira do cara há muito tempo. O cara tá afim de pegar ela, olha. Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda, hein? Que música, hein, Paulinho? Essa música é bonita. Eu te vejo. Amigo Duda, aqui do Pop Saudade hoje também, Ana Maria, Vitor Lanches, tá ali, ó. Um abraço pra você e toda a comitiva. Obrigado, viu? Um abraço aqui do Valdinho. Alô, Duda, alô, Ana Maria, toda a comitiva. De boa, de boa. Meu corpo se encaixa. Ei, Rui. Ana Maria e Pitos do Pitos Lanches. Sempre aqui no Pop Saudade. Vinheta e tudo. Sonho meu. Adriana, tiazinha. Ainda com a gente, obrigado. Quando cai do céu. Quando cai do céu. Tiazinha Paula Cabeleireira. Hoje, quando acordei. Eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela que papai. Alô, Barbalho, como é que é, meu filho? Oi! Tão linda, tão linda. Vai, vai! Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Será? Com um pedaço de. Obrigado, Rui. Obrigado, André. Valeu mesmo. Você foi feita pra mim. Paulinho. Mais uma, Silvio. Feita pra mim. Vamos lá! Bora recordar assim agora. Isso foi muito sucesso. Logo quando começou o arroz aí, ó. Mudou de amizade pra louca paixão. Então foi dessa forma que eu percebi. Não quero te assustar ou me iludir. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer. Nossa, coisa pra relembrar, né, Valdino? Tocar os arrochas de 2012 pra você viajar. Vai viajando na sequência, namorar. Vamos lá, vamos lá. Mas tenho que encarar essa decisão. O preto e a esposa, a sua esposa Tati. Cadê o Jabota? Ali, ó. E aí? Alô, Sheila. Júnior do áudio. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. É quem chegou, Paulinho Rinaldo. O Alabi. Aí do salão de beleza. HN já com a gente, viu? É você. Que bom. Que faz meu coração bater. Que manda a Naná Pop. Passou uma sequência assim do tal de Arrocha. Cara, o melhor tempo do Arrocha foi esse aí. Viaja na sequência, vai! Não dá pra entender o meu coração. Obrigado, Rui! Obrigado, André. Obrigado, Ivete. O maior valor em vocês, olha. Um abraço, Gomes. Então foi dessa forma que eu percebi. Ricardo Mundo Taxi Agri, senhor. Só velha guarda. Como é que é? Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais, se esse sentimento. Alô, Bani! Sendo em mim. A gente vai à forra, viu? Tá chegando o novo Pop Saudade, meu irmão. Vão se preparando aí. É, papai. Tradição que não acaba, é tradição, é tradição. Vamos se preparando, tá chegando novíssimo aí. Novo Pop tá chegando. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais em mim. Pop uma sequência pra você viajar. Os Arrochas de 2012. Viaja pra sair no CD ao vivo. Não consigo viver sem ter amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Denise. Boa, boa, voa livre como um pássaro, vai voando pro infinito, e lá no céu irá chegar. Boa, boa, voa livre como um pássaro. Patrônio Gel tá com a gente, obrigado pelo carinho. Voando pro infinito. Ele juntamente com o Barbário, o Breno, curtiram aqui o Bob Solete, obrigado. Olha o Jamie. Aliás, o Jaime da Farinha e também a Medi. Aqui com a gente, forte abraço, obrigado. Não consigo viver sem seu amor. Não existe sabor na minha vida sem um ponto desse seu amor. Bora, Gomar! Pra você que não pegou seu CD ao vivo, cara, corre logo aqui, pega que saiu mais uma remessa de CD. Acabou, acabou, hein? Depois não vai chorar. Vai ficar com o pipo, de toga com o pipo na boca. Corre logo aqui. Tiba Dada chegou. Aleph Naldo do estúdio de beleza HN. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas. Tava com saudade, hein? Mas eu não vou. É. Tá mudando o covarde, não. E bate por você. Bora, Naldo! Bora, Aleph! Tá aqui com o Kiko. Despendo o céu, despendo o mar, só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, volte mais. Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto de mim. Banda Pop Show. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. Pop Saudade! Um abraço bem todo o comitivo aí do Pado Valo, daqui no Pop Saudade. Um abraço aqui do Paulinho do Boy. Vamos lá. Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, vou te amar. Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto de mim. Fanática! Só fechar meu CD aqui, Valdinho. Vou chamar o Valdinho de novo, que dá fim. Vai ser aquela sequência gostosa de saudade. Só fechar esse CD ao vivo aqui. Vamos lá, vamos lá curtir. E o quê? Anjo lindo. Ele vem mais bonito, mais forte e com formato 3D, ainda mais moderno. O novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo,